E aí, menina? Como vai ser hoje, filha? É. Hoje eu tô pro crime, hein? Eu tô daquele jeito assim, ó. Oh, essa menina tem um tique nervoso. Escuta o solinho, começa a mexer o corpo. Tá dando tudo em casa, esse tique nunca para. Um final de semana é muito ruim, mina caixa. Arrasta a cadeira e o sofá, só não pede pra parar. Quebradeira é o meu dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Um, dois, três, eu vou contar. Prepara pra empinar. Pra deixar uma empinada. Vai jogando assim, joga, meucds.com. Vai jogando assim, joga no bumbum pra cima. Vai jogando assim, vai descer gostosa. Vai jogando assim, joga, vai jogando assim, joga. Pili pili pili pili pila, pili pili pili pili pila, pili pili. Óbvio que se tem preço. O que tem valor se conquistar? Chega o coiote! Nossa menina tem um tique nervoso. Escuta o solinho, começa a mexer o corpo. Até dentro de casa esse tique nunca para. O final de semana é muito volume na caixa. Arrasta a cadeira e o sofá, só não pede pra parar. Quebradeira é o meu dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Um, dois, três, eu vou contar. meucds.com. Joga pra cima que a bicha vai pegar aqui. Vai, vai, vai, vai.